programa de procedimento, sou o aeronauta do Sumala Vicinta. Os 2-2, libere a próxima direita via Golf, mantendo escuro, táxi autorizado via Alfa, Juliet, portal 1-1. Direita, Golf, Alfa, Juliet, 1-1, grato, 3-1-5-2. Obrigada, no portão 4, chame para o táxi. Chame na 224. Campo 4, na 224. Na 224, temos 117 a bordo, 5 horas, corrigindo 2 horas, Salvador é alternado. Sim, Cristina, na 224, taxa direita, vou taxuindo no ponto de espera, ponto pronto, ajuste na 019. 19 à direita, ponto espera, vai chamar pronta. 264, eu vou direto de Pablo, luz para nível de voo 120. Para o 520, combina a tua? Pablo. E Pablo, vou ouvir o que você quer. Gente, chama 224, eles avisam do colar, costuma 0, o número 0 grau 079. Família Colão, chama 224. Quatro, decolado às 3-1, chama controle Salvador em 1-1-9, décimo 8. Segue agora 19-8, obrigado, boa noite. Contato radar do colégio, sua para nível de volume 190. Certo, subindo 190, quando possível pro de bonde, se não melhor ainda na Caju direto, 6224. Obrigado, direto conde. Direto conde, 6224, muito obrigado, senhor. 134, cancelado as inscrições 4203, meu prazo, lixo 1019. 4309, prefeito. Bom dia, vamos 0 Santana 098, bom dia, precisa. Autorização São Gonçalo do Amarante, número 02, informação caso. Já autorizado São Gonçalo do Amarante, nível 370, vírgula 190. Da qual a pista 10, a parte da colagem curva esquerda, perfil de saída PUCA, transição do PAN, aciona 5472, controle 120 do sinal 8, corrijo 119 do sinal 8. Exato, o local do amarelo, nível 370, vírgula 190, e fora do estadense, curva esquerda, perfil da PUCA, transição do PAN. 4, 7, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Prezado o sinal de possibilidade de interesse C, posso ser utilizado. Para o possibilidade, 3, 2, 4. Em 5, 1, 2, 7, cancelado a restrição impacto para 3 mil pés, o sistema 0, 9, 9, utilizado a restrição. Sistema 0, 0, 7, 4, busca para 4 mil pés, o sistema 0, 9, cancelado a restrição de impacto, utilizado a restrição. Utilizando direto 4, mantendo o vídeo voo na 90, reponte da investida. Segue como número 4 na aproximação. Posição número 5. Olha a 24, controle. 5-4 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Tira o controle Aracaju na frequência no 20, do sinal 3. 20, Aracaju, não ligado. 4, vem se instalar de para nível 120. Já vou fazer 2224. Uno, 3, 3, 4, estabilizado. Estabilizou na hora. Completa o sinal de procedimento, seu Renault 8, vem sinal 95. 295, empregado, bom dia. Chileno 0074, indicado. 1129, Roxana 0074. Chileno 0074, segue tráfego azul, 1 ou 2 milhas à frente. Redução de velocidade para 2409. 2409, Roxana 0074. 434. Roma 334, ponto autorizado, pista na 0, 1950 graus, 09. E pouso na 10, 334. Roma 72, vem para 2 mil pés, ajuste na 09, autorizado a final do procedimento elétrico, seja a porta estabilizada. 2 mil, obrigado. Rodolfo Bom, 354, presidente da TAF, autorização Araca Azul. No 3x4, mantém os categórias de costas. Prepara a saída Fuca, DTT, Fucajamo, Aracaju. Fucajamo, Aracaju. Boa noite. Gente, ele é suficiente, sinal 02, Salvador. A porta estabilizada. 2009, ele é 63, Salvador. Zero, Oxane, ele é 64. 14062, você para 3 mil pés, ajuste no 0, na margem. 3000, azul, passando, 62. Máximo no 098, 105 a bordo, 3 horas, Maceió. Gente, no 098, teste direito, já está excelente, ponto de diferença, de pronto, ajuste, meio de chamada. Direita ainda, reportará pronto, no 098. 1-3-4, copia. Aracaju autorizado, nível 230, decola pista na Jara, curva esquerda, Pucajama, DCT Aracaju, aciona 5474, controle 119, destino 8. Temos o radar, pode estar, ajustado na 09. Comete. 298 com 134. Comete, 1-3-3-4, no sol às 4-8, libera a direita, mantendo a escuta. Alfa Kilo, pátio 3, posição 2-1. Alfa Kilo, pátio 3, posição 2-1. Gol, 1-3-3-4. 27 estabilizado. Complete final do seu evento eletrofil, seja no norte do sinal 95. Obrigado. Boa noite. Azul 5127, avistado autorizado pouso no 0, vento no 40 graus, 092. Ajuste no 019, autorizado sinal do procedimento de LSQ, é ponto estabilizado. Da restrição para 2019, é ponto estabilizado. No final do LS, toma 0, passaria 2224. Com 3398, sendo identificação, em direto Duna, descendo para 3010, ajustado no 019. Continue a aproximação, agora de autorização de pouso. compatível para nível do voo 150 após o padrão de programa e TAP, aguarde coordenação com São Francisco. Aí 527, Vigilante, portão 1. Vigilante, portão 527, tráfego. Portão 9, decimal 8. Canal 074, no solo 5, libera próximo direito, via Taxi Fox, mantém escuta, táxi autorizado via Alfa Kilo, 43, posição 2 Lima. Foi escuta livre agora na Fox, Alfa Kilo, 43, no 2 Lima, chame a 074. Rolou no 354, estacionamento, portão 3. Autorizado em coordenação, chame para o táxi. Autorizado por 4062. 1, 0 graus, 10 nós. Foi. Vão 3 com 4 copiando. Consegui, vão 3 com 4. Autorizado, iniciando o portão 3, sem táxi. Autorizado, vão 3 com 4. Mas era uma vez, ele mantém. Ali mantém, mas era uma vez. E já foi o relanete de semana de 5. Foi semana de 5, até. Boa, boa noite, Eduardo, 24. Patrulha, aliás. Gente, passarei 2224, continue por cima, sem aguarde, tá certo? Saudade das quatro. Azul 4062, sala 58, libera direito, Vitex Fox, mantém escuta. Táxi autorizado via Alfa, Kilo 73, posição 3, Lima. Fox, você escuta Alfa, Kilo 73, 3, Lima, posição azul. Acerca disso. Voo no 098, decolagem autorizada no 0, vento no 40 graus e no 09. Decolagem autorizada, voo no 098. Para o táxi, voo no 35. 4 com 166 Fox, alternando Salvador com 02 e 13 de autonomia. Sem site direito via Índia, quanto te espera, reporte pronto, ajuste 1019. Direita via Índia, 1019, vai portar pronto, 34. Passarelo 2224, autorizado povo, pista 10, vento 130 graus, 10. Leve pouso, Dorra 24. Lona 098, decolado aos 0300, chama em contrário Salvador em 119, décima 8. Salário 8, da Renato. Olá. Bom. Estabilizado. Autoridade de para 2 para 9, reportará. Austrália, gol, 09, boa noite, decolou na escola. Bola 09, contato com a barra de colagem, que é para o nível 370, após 2 após 2 de após jamos de passo. 2000 jamos de passo, 09. Salvador, qual é o vento para o Dorra 24? 1 a 3, 0 graus, com 12 metros. Obrigado. Lona 354, Lima 3. Lona 354, Lima 3. Autoridade 2224, no solo 03, libera direita, via TFE, mantém na escuta, Alfa Juliette, remota 2. Essa na sua escuta, Alfa Juliette, remota 12. O chão está entrando no pátio? Não, está livre. Ah, tá. Controle. Prossiga, vamos 098. O prototipo solicita que o senhor voe na proa 043. Proa 043, ciente, pro lado esquerdo agora. Na 098, se mantém no voo 350. Restrição 350, vamos 098. Se levar então, Zipar? Na 098, a solicitação foi feita pelo centro de insiste. Se eu mantiver essa pra 043, a restrição de nível de voo 350. Ah, sim, está mantendo. Romano 228, para 2 Additional 09, autorizando o final do procedimento aéreo 6, reporte estabilizado. 2019, chamará estabilizado, sabe? Oi, Salvador, boa noite, gol 1354, passando 1300. 1354, contato com a galera do colégio, solicitar o amigo do voo 230. Após 2 direto Jão, após Jão, marca Jão. Poder para 230, após 2000 Jão e após Marca Jão, 1354. 1353, ajuda, completa o final do procedimento, torre na 895. 1295, graças. Sam 3398, avistado, pouso autorizado 10, vento 40 graus com 2 graus. Pouso autorizado, Sam 3398. Então a gente faz pausa de direto tático para 3 e entrar no registro na 0 na nota. Na 0 na gente, no centro de ticha, no meio de novo, estima 85, alterna 12545. 2545, vamos na 0 na 0. São 3398, um salvo de mulher, libera direita, mantenha escuta, táxi de Açores, Alfa, Juliette, até o portão 02. Escuta, libera direita, ponto troca, Alfa, Juliette, portão 2, passa. 54, chama centro Recife, frequência no 2000 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Seis vezes estabilizado? Estabilizado no momento. Completa o final do procedimento em eleição 6, estão zero, fala Augusta, leitura, ano 8, decimal 95. Chamada Torre 1295, boa noite. Boa noite. 1354, controle. Sou 1354, controle, Salvador. Siga 1354. 1354, chama o centro Recife, na 26.85, alterna 12545. 2.85, 3.54. Colônia 972, cancelado as inscrições 1, 4, deixa para 2.007, ajuste 099, autorizado acima do procedimento eletrocínio, eu posso subir. 2.000, cancelado as inscrições, 1.019, passarete habilitado, instruí da 0.092. Gente, sou 1228, autorizado pouso 10, rampo 130 graus, 2000. Teve força na 228. Conjunto, em sala de 1-4, libera o próximo direito, mantenha em escuta, Alfa Juliette, portão 4. Escuta, próximo direito, Alfa Juliette, portão 4,